Boa tarde. Azul 4462, Acione identificação, voo direto ITAP, deixa para nível de voo 050, QNH 9094. ITAP, descendo para 050, 9094, azul, 4462. Azul 4462, contato radar, acionado 51 no 115. Yes, 4462. LS, agora 9DB. O 966 chama a torno no 8 decimal 95. 95, obrigado. Rotango Victor Lima X-ray de Zona Delta. 93, chama o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Decola pista no 0, 3805. Oceanero 6142, ponto de espera, dono 0, pronto. Seguinte, 6142, mantenha ponto de espera. Vai manter. 11,956, ali vamos no 7, eu passo para a pista. Frequência livre. Boa tarde, são 3560, passou no 95, para 150, ciência da papá. São 3560, a sua identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 100, que é legal na 0-4. 100-9094, alguma possibilidade de voar ITAP ou DUNA? Eu tenho a Mari 3560, número 3, na aproximação. Sim, muito obrigada. Da Copa Campina, 340, Sint Tech Bank. Confirma aeronave? Azul 4065, agora a Copa para Campinas, número 2. Vamos escutar. Frequência inteligível, por favor, cheque rádio. Como copia agora, o 3567? 3567-5, base 5, prossegue. Autorizado, 170. Autorização, Brasília, ciente da Quebec, está na ponte 11. Ciente, agora copia, 3567. Ciente. Voo 2097, pronto, copia, Elielso? Pronto, copia, 2097. Autorizado, Elielso, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola pista no zero, primeira curva à direita, preciso sair da El. Após voa coral, transponder 5136, controle no 208. 2097, Léo 240, rota do plano, igual da 90, direita da El Coral, 5136, 208, posição mesmo, 2097, 5 daqui da El. Cotejamento correto, reporta pronto, está na posição mesmo. Obrigado. Azul 4065, pronto, cópia, Campinas? Afirmativo, nós escutamos. Autorizado Campinas, conforme rota, plano de voo nível 340. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El. Após voo à lida, posição ótima, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponda 5130, controle no 208. Campinas 340, decola no zero, curva direita para decolagem, segue conforme a rota do plano de voo. Saída da El, lida, voa ótima, reinterceptando. 5130 é o transponder na 20 decimal 8, a frequência do controle. Cotejamento correto, reporta para a na posição 03. Chamarei pushback de treinamento, 23-2-1-4-0-3. 3567, pronto, cópia? Afirmou. Autorizado Brasília, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor, após Elefa. Transponde 5142, controle no 208. 6326, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pegando pista livre, chamei 6326. Na posição 11. Reportar a 3567, tá? Apenas confirmando, 3 horas e 50? 4 horas e 50. 4 horas e 50, confirmando o teu V1, 48 ou apenas 48? Fundo 48, autorizar o táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre. Quando pronto, em 1, 18, decimal 95, QNH no 0, 14. Direito, ponto de espera no 0, boa tarde. Fala, boa noite, 66, Hidro. 1966, autorizado o táxi Alfa Juliette, ingresso da Pati 1, posição 09. Alfa Juliette, Pati 1, 09, 1966. Salvador, bom nome, chamada autorização, Galeão, da Quebec também. Bono 659, Quebec, confere. Pronto, cópia? Cópia. Autorizado, Galeão, conforme rota, nível 360, decola no 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL. Leta, Irume, Índia, Romeu e Uniforme Mike Índia. Transponder 5143, controle 1208. Autorizado, Galeão, nível 360, rota do plano, decola da 10, curva direita, da EL, Leta, Irume. Transponder 5143, controle 1208, Bono 659. Protegimento correto, reporta para você na posição no 0. Claro. 461, 42, vamos salvar. Salvador Azul, 40653, pushback, senhor. 42, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, Oceaner 6142. Lima 315, após companhia na curta final, Lima 3 3. Velocidade para 2209. 2209 para 3560. Logo mesmo. É 326 no solo 55, direita 1211. Direita 1211, ótimo. Solo Oriander 6326, alisou na sua escuta. Os 4 nós, decolagem autorizada. Da Juliette, mantém hoje, 6326. Índia November Alpha, corrida forte após Interlagos, ou no meu pé, hoje eu tinha um 014, você pode usar algum campo. Forte Interlagos, ou no 014, vai passar, fez algum campo, Índia November Alpha. Chama para ataque. Chama para ataque, voo no 659, no 010. 050, 3560. Salvador, uma para casa do Cabo 87, vai fingir o 770, vem zona 4. Árbitro a cargo 847, chegada AMAN, desça para o nível 050. AMAN 050, 847. Aeronave para push, é o gol 2017? Afirmo. Gol 2017, autorizado no 62, a gente chama para ataque. Delivery push acionar, gol 2017. Cinco, boa tarde, contato radar, saída da El, subo 360. 360, é possível falar direto da presente, entendeu? Pela direita, lei da 6315. Em direita, lei da 6315. Azul 4462, lista para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, livre LS. 2000, reporte o localizador, azul 442. Genera 6142, suba restrito nível 330 até a liberação com Recife. 6104. Xanem 6326, autorizando o ingresso Pati 1 via Juliette, posição 01. Sim, ingresso Pati 1 via Juliette, 01, hoje vem a 326. Genera 6142, controle. Alfa, na Alfa de agosto, reportará para o Sport, reportará para o Sport, reportará para o Sport. Primeira voz, Itaf, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte o localizador. Voz, Itaf, 2014, reportará para o localizador, já 3. Salvador, Azul 4065, na ponte para dano 0, já estamos prontos. Salvador, copio 4065, Azul. Azul 4065 da Azul, no ponto de espera da 1-0, já estamos prontos. Azul 4065, autorizado. Aliado e decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 8 nós. Autorizado, aliado e decolar, dano 0, 4065 da Azul. Gente, contém a posição agora para o ataque no 1-0. Acordar. Devolver 18-9562. E agora olhando o balizador. Gente, a 6326, será coordenado com a Infraero, com o operador de Figa. Tá, sim. 2017, autorizado o táxi, contorno na parte 1, na pós índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, 1-1-8, desce 195. QNH no 0, no 4, confirma somente o PAB. Táxi, Ouro 659, autorizado para seguir o táxi. Contorno na parte 1, na pós índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, 1-1-8, decimal 95. QNH, 1-0-4, um bom voo. Ativa o Ouro índia, após a parte espera, 7-8-9-5, seita 3, Ouro 659. Controle Wolfson 6142. Pega 6142. Gentileza, alguma chance de voar Aracaju da presente? 6142, passa ao nível 90. Chame agora ao centro Recife em 128, decimal 8. Solicite direto ao centro, bom voo. Obrigadão, até logo. A Azul 4462, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 a 0 graus, 5 nós. Ele pôr azul 4462. Vitor Kilo Delta, livre acionamento é pós-taxi. Azul 4065, decolado 02, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4065, bom obrigado. 1209, visual 09, boa. Voo 2097, boa tarde, mantenha ponto de espera. Ok. Style departure, azul 4065. Aérea 7203 na Taxi Gol. Gente, o Força 7203 já posta o término do cheque de motores. Sim, postará no terno, Força Aérea 7203. Sim. O Gol 2017 tem condições de decolagem imediata assim que autorizado pela torre? Afirmo. Pode lembrar da Azul e mantém pistão no zero, Gol 2097. Pode lembrar e mantém 2097. Salvador, boa tarde, Golomia 59, volta de espera da 90. Mantenha para espera, Golomia 59. Azul 4462, no solo 05, direita 1211. 214462. 2985. 5, chame Centro Recife, frequência 1251 ao 033325. 2513325, Recife 6325, grato, boa tarde. Habita 8487, desça via MAN para 2 no PES, ajuste 1014, reporte no localizador. Ok, desce via MAN para 2 no PES, reporte no localizador, habita caro 8487. Na escuta da torre? Afirmativo, final baixar travado. Ajuste no 04, continue a aproximação, guardando pista livre. Informa o tráfego, força aérea, P3, na Taxi Golf, fazendo cheque de motores. Solicito que após o pouso o senhor libere a pista na Foxtrot K ou antes, se possível. Após o pouso, Foxtrot ou antes, na 3560. 3560, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 1,50 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, na 3560. Vitor Kilo Delta, pronto táxi ou acionamento? Livre táxi, reporte na... para ingresso, Vitor Kilo Delta. Boa tarde, voo 1885, chegada a bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. Chegada a bom, se desce para 4 mil pés, 1014, voo 1885. 3 milhas fora, o Índio November Alpha. 1907, vai passar 3 milhas fora, Índio November Alpha. Controle 2097, decolou 2200 na Dael, boa. Sai 2097, da Gol, contato radar, sai da Dael, suba o 240. É o Gol 2097, 240. Fica o Delta, mantém a posição, guarde para ingresso. 3560, no solo 07, direita 121, décima 1. Direita, chama solo, tá 3560. Salvador, tá 3560. Tá 3560, possível? Livrou? Autorizado o táxi via Alfa, reportante da Juliette, tá 3560. Alfa, antes da Juliette, tá 3560. Tá com a informação Quebec, no ponto da ordem de destino, sim. QSO, todas as frequências com Recife. Gente, já informei Recife. Ideal, desça para o nível 050, azul 2715. 050, iniciando agora, o azul 2715. No mês 59, decolado 09, controle 120, décima 8. 08. Chame torre 118, décima 95. 3895, boa tarde. Boa tarde, Salvador, boa tarde, gol 659. Boa tarde, gol 659, contato radar, Cidadel, subo 360. 360, Cidadel, gol 659. 560, obrigada, Ponte. Sou exalador, boa tarde, alça cargo 8487, alça alça final no zero. Alça cargo 8487, ajuste no zero no 4, informa o tráfego na Taxiway Golfo B3 da Força Aérea, solicito que após o pouso o senhor libere a pista via Taxiway Fox, ok? Se possível antes. Azul 4065, correction, azul 4065, turn on Recife, descend frequency 125, decimal 1. Call Recife, descend 1251, azul 4065, good day. Ele é November Alpha, no solo 1-2, confirma o pátio, 4? 4-4. Precisa backtrack, aposta livrando. O Vitor Kilo deu autorizado ingresso pistão no 7, aporte alinhado. Azul é o 4462? Azul 4462, prossiga. Estava aqui estacionado no Finger 3, mas até agora, até uns 5 minutos, não apareceu nenhum operador para acoplar o Finger na aeronave. Já falou com a empresa, não sei se vocês podem dar uma força aí. Sim, entramos em contato com a empresa, mesmo monitoração essa frequência. Dos operadores 309. 309, com azul 27 no 5? Afirmo. Alça carga 8487, no solo 1 3, direito 1 2 1, decimal 1. 2 1 1, boa tarde. Boa. Então, Salvador, alça carga 8487, livrando a 6 coisas. Alça carga 8487, Brasil. Confirmando, atrasando no táxi. Via Alfa, reportando antes daquilo. Alfa, reportando antes daquilo, 8487. Salvador 9595 FB. Meu pé após curva esquerda, perfil da saída MOM, ok? Mantém pronto, até 2000, após perfil da saída MOM, Vitor Kilo Delta. Controle agora 1208 Vitor Kilo Delta, boa viagem. Graças, Vitor Kilo Delta. Isso, frequência 125 decimal 1. O 9595 agora cobre. Aguardando o ATI. Para táxi da 3567, com PAB de 176, 3 horas e 50, alterna Campinas. Pois isso, descida para 2000 pés, 1014, reportará estabilizado no localizador, Gono 885. Gol 2017, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1. Aqui é cargo 8487, autorizado em ingresso parte 3, e aquilo, posição 6. E aquilo, posição 6, 8487. É livre restrição para o vento que não dá, ou matei perfil? Não, vai decolar da pista no 7, manter pro até passar 2000 pés, após curva esquerda no perfil da saída Momo, aquela restrição de 3000 matei. Excelente, Elgrato. Eu vejo aquela data. Descida, gol 2017. Gol 2017. Chama agora o centro Recife, na frequência 1251. 251, boa. Solicitou no meu pés? Afirma inicialmente no meu pés. Depois vai coordenar um nível um pouco maior para demonstrar a aeronave. Inicialmente no meu pés. Coordenando no voo local. Autorizado 1 no meu pés, conforme rota. Decola da 1-7, primeira curva esquerda, ingresso ao corredor forte. Transponder 5-1, correção. Transponder 0-1-2-7 e o controle em 1-1-8, decimal 2. Azul 2-7, do 5. Ingresso curva esquerda no corredor forte. 0-1-2-7, transponder 1-1-6-2-5, o controle? Controle em 1. Correção, controle no 20 decimal 8. 208, é isso. Cotejamento correto, confirma o POB no site do site 4. Estamos com 5 a bordo no parte do BR. Gente, o November 595 Eco X-Ray. Para acionamento no pátio 4, chama a torre em 118 decimal 95. 1895 Eco X-Ray, obrigado. 950. Janeiro 63, 1-4, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, 63, 1-4. Eco X-Ray, prossiga. 595, Eco X-Ray, aparacionamento, contato do GR, táxi 1-7. Gente, autorizado, táxi, reposta na Taxway Oscar. Oscar, né? Ono 659, chame Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 25, Ono Recife, Ono 659, obrigado. Azul 2715, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Reporte Arada Lock, descendo para 2000 pés, o Azul 2715. Correio Salvador, boa tarde, 3567, ponto 0 da 10, pronto. 3567, boa tarde, autorizado. Alinhagem decolar, pistão 90, vento 1900 graus, 5 nós. A linha decola da 90 até 3567. Estabilizado em LS, voo no 885. Voo 1885, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Na escuta. Confirmar a temperatura da pista. Temperatura de 28 graus. Grato. Oi, Salvador. Boa tarde. Voo no 885. Estabilizado. ILS X-Ray. Pistão no 0. Baixado e travado. Voo no 885. Ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação. Aguardando pista livre. Aguardando pista livre. No 885. O voo 885, apenas informa o tráfego no Taxiway Golf, Força Aérea, um P3 da Força Aérea. Solicito que após o pouso o senhor libere a pista via Taxiway Fox, ok? Se possível, antes, com alguma Taxiway antes. Afirmativo, no 883. November 595, Air Taxiway, ali mantém pista no 7. Vitor Kilo Delta, pro ideal dar presente para a barreira. Presente, senhor Vitor Kilo Delta. Está presente em rota, Vitor Kilo Delta. Presente em rota, Vitor Kilo Delta. Boa noite, 85, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus, 8 nós. Autorizado pouso pistão 10, voo no 885. Tan 3567, decola 205, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Cação de regra da presente, solicita 105, nível final. Pouso aos 2005, Vitor Kilo Delta. Gente, nível 105, agora sobre uma senha, Vitor Kilo Delta. Graças, senhor Vitor Kilo Delta. Salvador, Tan 3567, boa tarde, coluna Arbor. Tan 3567, boa tarde, contato radar, sai da Arbor, subo 360. Arbor 360, alguns cidade voar direto ao Arbor Point ali. O Azul 2715 tá... Fui, aliás. Azul 2715, Livre LS, chama torre 11895. 1895, sim. Portanto, 3567, complete direita, direto para a posição LF. Direto LF, muito obrigado. Azul 2715, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, número 2 para pouso. Informo P3 da Força Aérea na Taxiway Golf, solicito que após o pouso o senhor libere pista via Taxiway Fox, ou se possível antes. Ok, vamos tentar sair na Fox, se possível antes. O Azul 2715. Boa noite. 785 no solo 23, direita, solo 121 décima 1. Direita 121 décima 1, no gol no 885. Azul 2715, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 7 nós. Dizem pouso, azul 2715. Azul 9547, aciona identificação, mantenha nível 160, foi proa da posição pelo, para chegada a Bonfi, reporte no ilhéu de descida. Aciona identificação, mantenha 160, vento pelo, reportará para descida o 9547. Sete, o novembro 595 Eco X-Ray, estimado de mais 1 minuto e meio para decolar, acho que é 1 minuto ou 1 minuto e meio. Aguarde, mantenha a chegada 1620. November 595, Eco X-Ray, autorizado decolagem, pistão 97, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Autorizado decolagem, 97, Eco X-Ray. Chinelo 6314. Chinelo 6314, dá presente, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador pista 10. Sente 2014, reporte canal 6314. Boa tarde, azul 2715, livrou na Delta, na tua escuta. Azul 2715, autorizado táxi, cruza alfa, cosquilo, pátio 3, assento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Posição 4 Lima, cruza alfa, cosquilo, prossegue pátio 3, ciente azul 2715. Prossegue 95, azul 6. Papa Romeo, November Oscar Whisky. Nós confirmando, voo local, solicitou 1 no meu pé, se confirma a pista que decola no 7. 95 Eco X-Ray, autorizado o cruzamento da 1028, aguardando transferência. Aguardando transferência, o Eco X-Ray. Cruza agora, conta. controladora, Chinai 6327. Chinai 6327, prossiga. Sente da Romeu, autorização Ilhéus, 1-2-0. November 595, Eco X-Ray, copiloto do corredor forte, transfere o controle agora 1208 até o egresso. Egresso, copiloto do corredor forte, Eco X-Ray, 1208. Eita, perdido saída coral. Transponder aciona 0264 e o controle em 1208. Partiu. BB-595, Eco X-Ray, sente, corredor forte no meu pé, reporte para o regresso. Reportada para regresso, é Eco X-Ray. Aprovado, 8-0-0-9-9, recolta 10, espera por da direita, na coral 0264-1208. Cotejamento correto, reporta para funcionar na posição 01, no Xane 6327. Reportará. 7-0, chame centro Recife em 128, decimal 8. 288, muito obrigado, boa tarde. Salvador, azul 9547 para descida. Azul 9547, desça para 4000 pés, ajuste um 0 no 4. Para 4000, 9547. 219732, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol 9738. Autorizado cruzamento, postal 7203. Romeu, não é melhor do que isso, pronto, copo. Meu peso, ajuste um 0 no 4, reporte localizador, pistão no 0. Posso, pelo autorizado do ILS 7310, ajustado no 0 no 4. Para 2, 1, 7, 3, 2. 7, 7, 2, 0, 3, a estação na frequência livre, boa tarde. Cotejamento correto. Confirma somente o brother. 02. Para acionamento e táxi, se chama torre 1118-95, QNH 1094. Paulo Salvador, gol 9966, sente de informação, Romeu. 9966 para Campina Grande, pronto cópia. Pronto cópia, gol 9966. Prezado, Campina Grande. Conforme rota plano de voo, nível 370, cola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída buca, transição Zipar. Responde 5403, controle 1208. 1966, ciente, aprovado nível 370 Campina Grande, de acordo com o plano de voo, decolagem pistão no zero, saída buca, Zipar, controle de saída 120, decima 80, transponder 5403. Protejamento correto, reporta posição na posição 09. 1966, obrigado. Meu pés, vou ajustar o altímetro 0-4. 0-4, Eco X-Ray. Salvador, boa tarde, está 3-2-7, cruzando 180 para 160, formação Quebec. Está 3-2-7, boa tarde, chegada Bonk, desça para o nível 050. 050 na Bonk, está 3-2-7. Quando está no baixão travado, Oceano 6314. Oceano 6314, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 00 graus, 8 nós. Sente, livre pouso, Oceano 6314. November 595 Eco, ok? Gente, reporte para o regresso para a descida Eco X-Ray. Sim, gente, Eco X-Ray. 13, puxa, acionamento. Chama 321, autorizado acionamento, chama para ataque. Chama para ataque, chama 321. Sou 1620. Essa parada de 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte localizador, vocês estão no 0. 7, 2000 pés, 1620. Autorizado ataque, você posta o ponto de espera, November, eu acho que o whisky. Autorizado, tá? Postará no ponto de espera, November, apoio. Centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 1288, aumenta aquilo dado. Estabilizado o gol 1738. 1738, livre leste, filme torre em 1895. 1895, gol 1738. Oi, Salvador, boa tarde, o gol 1738 estabilizado em LS X-Ray. Gol 1738, boa tarde, ajuste no 0 no 4, aguarde pista livre. Continua na aproximação, ajustado no 0 no 4, 1 no 4, aguardando pista livre, gol 1738. Oxtar 6304, no sol 36, direito 121, decimal 1. 1-1-63-1-4. Gol no 738, autorizado para uso pistão no 0, vento 150 graus, 4 nós. Autorizado o pouso na 1-0 para o gol no 732. 3-1-4, liso 1. Autorizado táxi via Alfa, após Juliette, ingresso patinou na posição 06. Opa, Juliette patinou na posição... Para o táxi, acionei 6321 com 157 POB, 3 horas e 5 até na Goiânia. Acionei 6321, autorizado o táxi. Correção, mantenha a posição, aguarda a aeronave da companhia ingressar na posição 06, pode ser autorizado. Aguardar 6321. Quatro, desconsiderei a última instrução, mantenha a posição antes da Juliette. Oxanem 6321, autorizado táxi contorno, pátio 1 na pós Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, 1-1-8-95, quem legal no 0-1-4. Sente via pátio, Índia, ponto espera 295, 1-0-1-4, 6321. 1-4-3-2, obrigado. 1-4, atento a aeronave da companhia Airbus 318, passará na frente da Juliette, após passagem, está autorizado, ingresso. Pátio 1, via Juliette, posição 06. Sente, eu acho que não era 6314. Quatro mil, limitado pela 29 Salvador, 295-47. Desça para 3.000, 3.000 pés. 3.957. A chegada essa 3217. Sim, está mantendo. Azul 9547 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4. Esquerda 130 para 2000, reporte estabilizado, azul 9547. Alô Salvador, uma boa tarde, o voo 9738 livrou. 1-7-3-8, boa tarde, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 04. Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 04, 1-7-3. Na 6-3-2-7 no 1, agora para push. Guardando, é 1-7-3-2-7. Acho que o uísque alinha e mantém a pista no 7. Oxalá 6321, mantém o ponto de espera. Vai bater. Torre Salvador, gol 620. Gol no 620, ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 3 nós, check 3. Baixar de travado, 620. No curso do localizador, azul 9547. 9547 da azul, Livre LS, chame torre em 11895. Livre LS, chama torre em 102-9547. Controle do Salvador, muito boa tarde, azul 9135, centro da Serra. Azul 9547, boa tarde, ajuste no 0 no 4, aguarde autorização para pouso número 2. Aguardando autorização de pouso 9547. Salvador 9595 Eco Equate. Liga 9595 Eco Equate. Para regresso, comprou a rotatória 1027. Presente, salida proa da rotatória. 1.000 pés. O 595 Eco Equate. Sim, presente para o 1.000. Já pode migração da aeronave da Gol. São 4, está iniciando o pushback, vai passar o táxi. Controle Salvador, boa tarde, parceria 2231, centro da informação, Serra. Serra 2231, boa tarde. Foi pro da posição ITAP para a chegada da Mari, reporte no ideal de descida. Pro de ITAP na Mari, reporte no ideal de descida. Salvador, toda a condição de 9595 é com a gente voar pelo litoral, no Rio 10 e acertar a posição 35. O 595 FX3, mantenha o corredor forte, no Rio 10, após Interlagos. da rotatória posterior, circuito de tráfego com a torre para o circuito de 35. Tráfego, pessoal, contato com o nome é 20, utilizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, B20. Paulo, Bono 738. Bono 732, é o operador de Finger? Positivo, não tem sinalizador, Bono 732. Gente, vamos coordenar. Sim, obrigado. Poste no localizador, autorizado e ereto. Botar Alfa 3217. Coordenado, Gona 738. Ok, muito obrigado. É 327, se considera a última instrução, mantém a posição no 01. Pode ser autorizado o push no 01. Mantém na posição, na sexta posição, é 327. Gona 620, tráfego ainda não ingressando no 04, visual com medo. Já o visual com tráfego no 4. Gente, é autorizado o ingresso Pati 1 no via Juliette, posição 05. Pati 1 no Juliette, 05, no meio 20. Pista azul, ali mantém pistão no 0, agilizando manobras, preparando-se para a decolagem. Aqui após a, o ATR, ali mantém aguardando a pista de carro. 3217, Vida LS, chama em torre 11895. 1895, obrigado. Azul 9547, solo 46, direita, taxiway Delta, solo 121 no decimal 1, boa tarde. Delta, solo 211, boa tarde. Oxe, né, 6321, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado decolagem, 6321. Quilo Pátio 3, atento ao sinalizador, posição 4, Romeu previsto. Alfa, Quilo Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista, 4, Romeu, 9547. Salvador, boa tarde, eu estou 3, 2, 1, 7, passando a estela, Machado checado. Tá 3, 2, 1, 7, boa tarde, ajuste no 0, no 4, continue a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Corredor 17. Presta no. Mantenha o corredor a Shell no Denver Oscar Whisky e reporte para o regresso. A 3217, autorizado decolagem, corrigindo, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 7 nós, A 3217. Livre pouso no 0, A 3217. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2789, sentido.